pergunta que sempre se repete, que sempre nos faz refletir: será que eu sou um ser humano ou eu sou um ter humano? No que mais hoje estou projetando a minha potencialidade humana? No ter ou no ser? A vida verdadeiramente no século XX nos ensinou, através da Revolução Industrial, através de todas as guerras que nos vivenciamos, através do imenso avanço tecnológico, através da corrida desenfreada da informação que hoje está presente na internet, nos meios de comunicação de massa, na televisão, no rádio, o século XX, através de tamanha informação, tem nos dado a propriedade da competitividade. Somos seres que competimos dentro da nossa casa, somos seres que competimos dentro da nossa empresa, somos seres que competimos por vender, por ter. Nossas crianças querem os tênis de marca que os seus colegas também têm. Nós competimos com nossos carros, nós competimos quando colocamos o nosso dinheiro a render juros, nós competimos com tudo. Por enquanto, no início do século XXI, a maioria de nós que estamos aqui somos seres humanos, não somos seres humanos. Toda a nossa energia, quase toda a nossa energia hoje está voltada ao ter. E quais são as consequências disso? Se nós formos verificar, nós vamos perceber que a nossa sociedade, que dentro das nossas casas, que nossos parentes, nossos amigos estão muito doentes. Vemos as pessoas adoecendo, vemos as pessoas enfraquecendo com esta moléstia tão contemporânea que é a depressão. Vemos pessoas enlouquecendo numa corrida desenfreada que gera tanta ansiedade, mas tanta ansiedade, que essas pessoas começam já a ter problemas cardíacos, são hipertensos, são pessoas viciadas em remédios. O ter humano está destruindo o ser humano. Está deixando para trás numa corrida e estamos ficando quilômetros atrás. Outro dia, falando com uma pessoa, ela me disse não entender uma das passagens mais bonitas que eu considero da fala de Jesus. Quando diz: olhai os pássaros do céu. Eles não plantam, não colhem e nem guardam em celeiros. Mesmo assim, o Pai, todo bondade, nunca os deixa de os alimentar. Vejam bem que coisa extraordinária. E tem outra passagem semelhante também que fala das flores. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Mesmo assim, Salomão, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. E essa pessoa me perguntava: mas então, como pode isso? Como posso eu aqui hoje, cidadão do século XXI, imerso nessa corrida desenfreada, como posso eu então não me preocupar com o ter? Não vos preocupeis com aquilo que havereis de comer, de beber, de vestir. Onde será que nós vamos conseguir esta confiança? Onde será que pessoas buscadores da verdade como nós, pessoas interessadas na própria espiritualidade, na própria espiritualização do nosso ser, vamos encontrar um espaço para não nos preocupar com o ter? Como posso eu deixar de prover o meu lar? Como posso eu deixar de ter um telefone, um acesso à internet? Como posso eu hoje não ter TV a cabo? Como posso eu hoje não pagar o seguro do meu carro? Ter uma despesa imensa com todas essas bugigangas que eu fui acumulando dentro da minha casa, os confortos, aquilo que acaba, por vezes, aliviando essa carência, esse buraco interior que eu tenho, que é a minha falta de fé, e que essas coisinhas têm preenchido. Como posso eu passar a noite inteira sem dormir, sem tomar um psicotrópico, um Valium, um faixa preta? Como posso eu sair do consultório de um médico hoje sem receber uma receita de um antidepressivo? De uma fluoxetina que vai me deixar mais ligado? Como é que a gente pode escapar dessas vilanias? Como podemos estabelecer o reino de Deus na terra? Compreender, olhando para os pássaros, na sua humildade, na sua pequenez, na sua fragilidade, que nunca lhes falta as sementes, as flores, o néctar. Como podemos deixar de olhar para aquele lírio na sua beleza tão profunda, tão ímpar, tão bela, e deixar de pensar assim: mas meu Deus, por que que ele é tão lindo? Para quem ele está se mostrando? Por que que ele se faz tão bonito, tão lindo? Por que que às vezes acontece de haver flores tão lindas, flores do campo, que nascem lá no meio dos campos e passam às vezes décadas sem que um ser humano as veja? Elas estão se mostrando a quem? Nunca passou isso pela mente de vocês? Vocês nunca meditaram olhando e sentindo as coisas ao redor? Pois esta é a espiritualidade que vai nos tornar um pouco mais seres humanos. É isso que ele vinha dizendo aqui, para que nós tenhamos esse equilíbrio no início do século XXI. Para que não nos esqueçamos daquela célebre frase de Sócrates, da Grécia Antiga, quando dizia: conhece-te a ti mesmo, como sendo esse um dos pilares fundamentais do crescimento e do desenvolvimento humano, da raça humana. O que estamos fazendo para nos conhecer melhor a nós mesmos? Precisaremos parar um pouco com esta corrida desenfreada, com este preocupar-se excessivo pelo ter, pelo competir, pelo possuir, pelo acumular. É isto que está aniquilando e enfraquecendo a nossa juventude e nossos adolescentes. É isso que está desvirtuando as crianças, fazendo com que percam a sua inocência tão cedo. Nossas famílias precisam se fundamentar um pouco mais no ser, nesta palavra de três letras tão bonita. Ser, vejam bem que coisa extraordinária, ser. Apenas ser. Como posso eu então compreender essa assertiva de Jesus quando me pede para não me preocupar com aquilo que haverei de vestir ou aquilo que haverei de comer? Que é para mim observar os pássaros, observar os lírios. Aonde posso desenvolver a fé de que nunca nada vai me faltar? Porque este medo avassalador que me toma conta às vezes e faz com que eu fique apavorado, com medo de perder as poucas coisas que tenho, falta-nos a estrutura do ser. Falta-nos a estrutura para ter a fé e a certeza que nos dará uma segurança imensa de que jamais o ser humano está abandonado. Ao longo das nossas reencarnações, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós nunca morremos. E se outrora vínhamos ricos, poderosos, falhamos tanto hoje, viemos com alguma bagagem de escassez. Se outrora fomos miseráveis, hoje temos um pouco de dinheiro, poder, influência, status, tudo muda sempre. Não seremos sempre os mesmos. A lei da reencarnação é uma das leis mais lindas para ser apreciada e estudada pelo ser. Voltaremos como homens, como mulheres. Voltaremos como filhos, como pais, como ricos, como pobres. Vamos buscar no conhecimento. Vamos buscar no autoaprofundamento, no autodesenvolvimento. E o que é autodesenvolver-se? É conhecermos-nos a nós próprios. Vamos buscar na observação das coisas simples. Muitas vezes, a fuga desta confusão que é o ter, o ter, o ter. As coisas simples nos dizem o que é o ser. As religiões estão falhando. Elas estão fadadas a desaparecer daqui a um século ou dois. Não haverá mais religiões. Haverão os seres humanos em contato direto com a sua fonte. Haveremos de evoluir para esses patamares. Talvez os filhos e netos desta criança já vivam nesse tipo de reino de Deus. Por enquanto nós estamos sendo torturados por coisas, por doenças chamadas depressão, ansiedade. Essas doenças modernas surgiram por causa deste conflito entre o ter e o ser. Nos esquecemos de quem somos, não olhamos mais para dentro, não meditamos mais, não observamos mais a natureza, não caminhamos mais de pés descalços, nos isolamos dela, nos afastamos, nos separamos da natureza, e o custo está sendo caro a todos nós. Aqui nós demoraríamos horas para definir essa palavra. E os meios para se conquistar, as técnicas para chegar lá, as formas de meditação, as dores curadas muitas vezes, com a descoberta de uma terapia alternativa, que eu sou contra, imagina. Eu sou contra as terapias alternativas. Eu não acredito naquilo. Ah, aquilo ainda não foi provado pela ciência. Mas para lá. Vamos abrir um pouco o nosso coração. Abrir o coração e entender de uma forma um pouco menos concreta. Vamos ser um pouco mais seres e menos teres. Esse termo eu inventei agora. Ter humano. Sou um ser humano ou sou um ter humano? Vamos pensar sobre isso?